levar a vida. Foi chorando eu vi a mocidade perdida. A vida, foi chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol mais será. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando eu vi a mocidade perdida. Ah, sorrir eu pretendo levar a vida.